99, contato ao radar na decolagem, submantendo o nível 390 via saída Alfa 1. Via saída Alfa 1, ainda mantendo a proa até 2500 com 099. Afirma. Informo que irá manter proa até 2500 pés após a decolagem. Então, vai manter a proa até 2500 e a Juliette Alfa, pode estar 1895, voo 12 para o Lima, Lima Fox. Aqui é o Lima e pouso 1-7, vento 2-1-0 graus com 5 nas, altímetro 1-0 no 2. Certo, e pouso. DV esquerda na proa 260. Tem aqui informal, tá? Vamos lá. Decolar decolado no zero, vento 220 graus com 5 nós. Decolagem 220, Fox, no solo 21, informa ao pátio. O 09 graus. Já chega. Vai manter essa proa aproximadamente mais 20 milhas após solicito coordenar a proa de OTG para o gol 09 graus. OTG? OTG. OTG. Golf India Romeo. O 099 foi UTG. UTG, obrigado. Gol 099. nave decolada, os dois, tinham controle, 19 decimal 35, bom voo. 19-35, obrigado, boa noite, beleza, em frase. Controle de Salvador, Xané, 62, boa noite. Xané, 259, contato radar na decolagem, sub, mantendo o vídeo, voo 360, via saída da Elpa. 360, via da Elpa, cidade Barmótima. Mantenha o perfil da saída da Elpa. Xané, 259, traço na chegada, caro, confirma aí. Valeu, 6259, mantém a proa até 2500, segue a 6. Consegui na saída, chama 6259, restrito inicialmente, conforme a carta, nível 1900. 10, mantém a saída, 2000. Amador, boa noite, TAN 3290, com informação Bravo. TAN 3290, essa é a notificação via chegada CARI, então se mantém a restrito nível 120. Ajuste de altímetro 19013. 1013, 120 restrito, TAN 3290 na CARI. 725, na frequência 1251, alterno 18. Corrijo, 1260, alterno 188. 1099. Ok, 1260, altere 288, voo 1099, obrigado, boa noite. Decolado, os dois meias, chama o controle, 1935, bom voo. 1935, obrigado. Salvador, uma boa noite, gol 1935. Sim, gol 1935. Ô, meu amigo, você me desculpa, é no 705, é o cansaço, cara. Tudo bem. 1705, contato radar decolagem, sub, mantendo o nível 360, restrito inicialmente ao nível 100, conforme a carta. Tem dois tráfegos na chegada da cara e irá confirmar o seu tráfego. 7, restrito a 100, o gol 1705. Mantendo a proa, hein? Autorizado, curva esquerda na, saída. Gostaria de lá então da presente da El, com letra. Autorizado, vou no 705. Gente, manda o letra então da presente, vou no 705. Controle de bota, seu 3858, vai passando 250 para 150. Eu 3858, acendo a indicação, via chegada a cara, desse mantendo 130, ajuste o time entrando no 0, 1-5-3. E para o nível 130, 3858. Qual é a minha vez? 59. Mantendo o nível 100, contrato, posição de 2 horas, 5 milhas, nordeste, passando nível de voo 170 em descida ao nível 120. Com nosso sub e mantendo o voo 390. Salvadora, tá 3290. Chega até 3290 para o controle. Pode descer via chegada, senhor? Trato. Está agora na posição de 2 horas, 2 milhas, 1 sul, mantendo o nível 100, 2737, mantendo o nível de voo 120. 3290. Voo 705, tráfego 12 horas, 8 milhas, rumo oeste, passando nível 130, em descida ao nível 120. Frente, voo 705, aumentando uma central. Autorizado, descida até o 050. Até o 050, até 3290. Foram 705, suba, eu mantenho o nível de voo 360. 3-0 no 7-0-5. 3190, acione identificação, via chegada Caro 10050, ajuste altímetro 9093. Caro 3850, atinge 130. 3850, décima 0050. 050, tá 3850. Zero 077 negative start up, are you ready to copy? Yes, I'm ready to copy start up from the 077. Colour 077 clear to Echo Delta Delta Foxtrot, flight level 330 via flight plan route. F to take off runway 28, maintain runway heading for 2500 feet, then turn right on Aram departure, Alpha Romeo Oscar November departure, then direct to Aracaju. Frequency of solar departure 119.35, squawk 5442, conduit 077, read back. Squawk 5442 and after our departure, inbound to Aracaju from the 077. Your deck is correct. After our departure, direct to Aracaju, Alpha Romeo Uniform on gate 11. Confirm. Are you ready for push and start now? After departure, Alpha Romeo Uniform, and we will be ready for pushback in 1 minute from the 077. Roger, call me ready, sir. Roger, thank you, from the 077. Salvador 3290 pode voar na proa de Uzan e descer para 1700. 3290 na proa de Uzan, desce até 2000 pés. Ajuste altímetro 9093, informe estabilizado. Fala procedimento LS, pista 28. 1013, Uzan 2000, repõe estabilizado, 3290. 1705, chame agora o centro Recife, 1251, alterno 18.3. 251, obrigado. Até 358, desse mantém a 3.000 pés, ajuste o metro 9093. 3.013, 3.258. Receptou o curso localizadora, tá? 3290. É 3290, complexo na procedimento, na varatou 1-18-95. 1895, boa. É 3858, desce até 2000 pés, ajuste o metro 9093, informe no procedimento LS-1. Permitiu, 3858-2000, pode ir usando também ou atrapalha o seu braço? Autorizado, então 3858, informe estabilizado. Ok, graças, 3858. Se combina, vai reportar 3290. to push in Sky Commander to taxi Condo 077. Echo Charlie, thank you, Sky Condo 077. Identification, carry, arrival, 72, flight level 050, at 71013. 71013, now, request, alright, after a print intersection, you will fly to Sierra Victor 363, to intercept him. I have X-ray 1828. Uma boa noite, gol 2043, informação Bravo da posição para autorização de tráfego, São Paulo Guarulhos. Gol 2043, autorizado Guarulhos, nível 360, decola a pista 28, curva à esquerda, após decolagem, saída da EL, Leda Motiva, via piso gol 10, Taubaté. Controle Salvador Pera, 119.35, aciona 5446, transponder. Autorizar 360, São Paulo Guarulhos, decola 28, com esquerda, saída da Helder da Mátiva, segue pelo Lô 110, Salvaté, controle 10935 e transporte 5446, Lô 2043. 2043, protegimento com reação, pronto, pushback, saneamento. Solo San 3290, livrou na 3290, prossegue táxi via Alfa, reposta Santa Juliette. Alfa, Santa Juliette, San 3290. Graus com 5 NAS, altímetro no 0 no 3. Você pôs nível no 28, TAN 3850. Sinal 060. Qual é que você está fazendo? Sinal 060. Roger 060, tá? Ela é 3190, deixo na pé 2000 pés. Ajuste de altimetro 9093, autorizado LS-5518, informe estabilizado. Brasil, 9093, sem mais autorizado, então tiramos, pode falar o procedimento lá que da 28. Chefe, a janela 3102, foi o Chavito 363. Passar para 2500 pés, ajustar o altímetro 9093, tem condições de voar e interceptar? Afirmativo, 3703, então, a chanela 6103. Afirmo, a chanela 6103, passando o nível agora 1100, confere? Ah, afirmativo. É, Juliette, está 3290. 3290, ingresso direto, posição 1071. Juliette, 1041, está 3290. Oi, Cat Taxi, sobre a Tem position. Just push taxi there to this minute. Request taxi, sobre a Tem. Então, 3290, eu considero a estação, mantenha a posição em Juliette. Zero 77, provide the taxi M and A, going from 373 Q and taxi Alpha. Hold the point 1110, contact the tower. 118 decimal, 95 QNH 1013. Você ouviu o preço na voz? Mantenha o tráfego 363 ao número 2 na aproximação. Ok, sir. Golden Point, 1828, contact the tower, 118 mile, 95. Solo aos 45, livre à esquerda, chame solo 12, 1 decimal 1. 2101. 2101. Ah, 2101. Seven, you're going to taxi via apron 1, then right before taxiway Juliet, you're going to turn right onto apron 3. After apron 3, you're going to taxi to the left on apron, on taxiway Kilo and taxiway Alpha to holding point 1828 on taxiway Gold. There, when you're ready, contact our 118 decimal 9 sir. Okay, thank you very much, sir, but we don't have a taxiway Kilo on our chart. Taxi Kilo is going to be after, exactly after apron 3, sir. Okay, thank you very much. So we can see apron 1, Juliet, apron 3, and then afterwards, Kilo, Juliet 2A. Yes, sir, that's the problem. It's not on Juliet. You're not going to enter Juliet. You're going to enter right before Juliet. Before Juliet, you're going to turn right to apron 3. That's the cargo apron, apron 3, and by vacating, you're going to vacate apron 3. On taxi Kilo. Okay, thank you for the clear answer. Welcome. Rotan 3290, observe o Boeing 767 da Condor após ingresso Juliette, portão 10. 167 da Condor, ingresso Juliette, por 10, 3290. 3858, boa noite, autorizado Alfa, chama ingresso taxi Juliette. Comandor, tá 3258. Boa noite, senhor Alfa, chama ingresso na Juliette. Alfa, sou Juliette, boa noite. Final 2, Controle Torre Salvador, Chame, 310, final 28, progressado. Juliette, 3662. 3662, send 2006 QNH 1013. Say again the altitude, please. 2000 speed, clear and calm. Stop Shalakalai course, runway 28. Roger, 2000, we'll call you established, 3662. That's it. 3662, you make a left at runway 28. So descending now to 2,500 feet. Okay, descending now to 2043, autorização plantante. Sim, chegou 2043. Zero, solo, ao 5-1, livre à esquerda, chame solo 1-2-1 um, decimal 1. Zero, 077, report holding short, runway 28. Established on ILS X-ray, runway 28. Roger, proceed to contact my tower, 118.95. 118.95, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362, 7362 De Salvador, é o TAM 3662, boa noite. Final do ILS X-Ray, fixa a vista. 3662, pouso autorizado, pistão no zero, vento 230 graus com 5 nós, altímetro no zero no 3. Positivo, mas a gente prefere pousar nas 28, pode ser? É o hábito, autorizado pouso pista 28. Obrigado, livre pouso na 28, da 3662. Pode dar 43 autorizado táxi, táxi 3, táxi Kilo, táxi Alfa, Ponte Pera, pista 28, chame torre 1895, existe na 013, como que manterá a prova até 2500, faz a pouso decolagem. A paciente consegue em frente, passe 3 Kilo Alfa, 1895 é a torre, e após decolagem mantém essa de decolagem a 2500, ou 2043. São 3662, ingresso à Índia, posição 0641. 500 feet, clear for takeoff runway 28, wind 230 degrees with 5 knots. Runway 28, clear for takeoff, ask the path, and the heading, passing 2500 feet, turn right, and please confirm set altitude. Again? Please confirm set flight level. 330. Thank you very much, bye-bye, Compass Air Center. Point, gol 2043, ponto parada 28. Gol 2043, da linha mantém 28. A linha mantém a 28, gol 2043. Airborne 5 Niner, call departure 119.35, have a good flight. 119.35, thank you. Obrigado, Comandante 77. Good day, Comandante 77, passing 1,600 feet, maintaining heading. Zero, 077, climbing maintenance level 330. It's clear, fly heavy arrow perception. Turn right now. Flight plan number 330, turn right now, arrow intersection, combo 077. That's it, combo 077, radio contact non departure. Combo 077. 043, livre decolada 28, vento 220 graus com 5 nós. Decolagem 28, gol 2043. Decolado ao 01 no controle 19.35, bom gol. 93, 43, agora você escuta, mantendo a proa. O 043, contato radar na colagem, sub mantendo nível de voo 360, via saída da. 360, é, já pode curvar à esquerda. Cuidado, gol 2043, curva à esquerda, na proa total. Esquerda da aeroporto. Beleza, gol 2043. Tá bom, beleza, graças. Desvio à direita, gol 2043, pro 215 por 30 milhas.

043, chama agora o centro Recife, no 253, né? Alterno 283, mantém apoio e informe sobre o seu destino. 251, vai, boa noite. Voo 1096, voo a posição Cari, corrijo, opim, voo 1096. Zero 77. Qual é? Number 077. Call now, receive center 126.85, if you need 126.45. 0096, desça para 2 mil pés, ajuste o altímetro 1094. Recife, eu tenho 350 já aprovado, pronto, cópia. Pronto, 310, informação em curso Bravo, autorizada para Sierra Bravo, Romeu Foxtrot, via Upper Zulu 107, até Porto, após direto, nível de voo 350. Pista em uso 28, após decolagem, mantém proa até 2500 pés, e curva à direita, saída Aron, após Aron, direto Aracaju. Controle